Agora, o seu rádio entra no clima da verdadeira música sertaneja. Programa Brasil Caboclo. Os grandes clássicos da música sertaneja. Os grandes nomes e os grandes sucessos da música sertaneja de raiz. Programa Brasil Caboclo. Agora, no seu rádio. Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos iniciando o nosso Brasil Caboclo deste final de semana. Uma ótima manhã, uma ótima madrugada para você, que a partir de agora segue na companhia de Luiz Fernando. Durante 2 horas, a gente vai estar por aqui fazendo a festa no seu rádio, trazendo sempre o que há de melhor na música raiz, na música verde e amarela, para você recordar e matar a saudade com a gente. É o Brasil Caboclo. E com certeza eu quero cumprimentar o meu amigo sitiante, o meu amigo segurança, os motoristas de ônibus, os motoristas de táxis que seguem em nossa companhia. O nosso muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, obrigado pela preferência. Estamos aqui mais uma vez com muito carinho, com muita alegria, trazendo o que há de melhor na música sertaneja raiz para você matar a saudade e recordar com a gente os grandes sucessos da música verde e amarela, tá bom? Então vamos lá, vamos trazendo aí as primeiras músicas de hoje para você conferir aqui com a nossa produção. Claro, o pessoal já preparou aí uma seleção especial de música sertaneja da melhor qualidade, que é para você curtir com a gente e não deixar, hein? Olha, não perca o tempo, porque, meu amigo, a hora vai passando, você tem que pegar aí a sua condição para ir pro trabalho. Para você que ainda não está trabalhando, olha, toma cuidado com a hora, hein? Venceu a hora, já tá lá a canetona te esperando lá na advertência, né? Não é verdade? Então vamos lá, sucesso aqui no nosso Brasil Caboclo, nesta manhã. Bom dia! Me fecho no quarto e falo com Deus. Se sou um dos seus, me aponte a saída, me livra do inferno, desse preconceito. Sou um homem direito e não tenho mais vida. Eu tinha de tudo e era feliz. Não sei o que fiz, sou tratado igual bicho. Se digo a idade, me fecham a porta. Minha experiência já não mais importa. Passei dos 40, sou parte do lixo. Da roça eu vim só com 20 janeiros. Fazia de tudo e tinha trabalho. Diziam que eu era um pedra 90, mas nunca pensei que ao passar dos 40 seria uma carta fora do baralho. Deus me defenda de tanta maldade. O peso da idade só tem me atingido. Nas filas da vida sou discriminado. Me deixam de lado e não sou atendido. Esse preconceito me fere e dói. Já fui um herói e lutava com gosto, pois desde menino ajudei meu patrão. Com mais de 40 lhe peço a mão. Me diz que sou velho e vira-me o rosto. Da roça eu vim só com 20 janeiros. Fazia de tudo e tinha tinha trabalho. Diziam que eu era um pedra 90, mas nunca pensei que ao passar dos 40 seria uma carta fora do baralho. Programa Brasil Caboclo, só as melhores. Quando a saudade aperta, bate um desespero, é uma dor danada, não tem jeito não. Paixão chega de mansinho pra fazer seu ninho no meu coração. E lembro os doces momentos que passei com ela, foi tanta emoção. Aí dá uma vontade de ir onde ela está. O jeito é beber pra desabafar, arrancar do peito esta solidão. Quando a saudade aperta, bate um desespero, é uma dor danada, não tem jeito não. Paixão chega de mansinho pra fazer seu ninho no meu coração. Aí dá uma vontade de ir onde ela está. O jeito é beber pra desabafar e arrancar do peito esta solidão. E lembro os doces momentos que passei com ela, foi tanta emoção. Aí dá uma vontade de ir onde ela está. O jeito é beber pra desabafar e arrancar do peito esta solidão. Quando a saudade aperta, seu dia começa bem melhor. Programa Brasil Caboclo. Meu peito invade só em recordar de ti. Igaraí, Igaraí, eu sinto tanta saudade do lugar onde eu nasci. Com a linda flor morena, com ela me namorei, enlaçado em seus braços, os seus lábios eu beijei, seus lábios tinham aroma. Thank you. qual perfume de uma rosa, não há nada mais precioso neste mundo. Que amar uma mulher formosa, seus braços, os seus lábios eu beijei, seus lábios tinham aroma qual perfume de uma rosa, não há nada mais precioso neste mundo. Programa do Sertanejo, Brasil Caboclo. Aqui você acorda no clima do campo. Brasil Caboclo. Caboclo. Suas palavras ao dizer que dentro de tudo sou algo a mais. Só das suas curvas escuto na obsessão, sou seu doutor. Sou a tranquilidade que o amor te traz. Sou a fé do jogo, água no fogo, a comida e a bebida que te satisfaz. Sou a brasa ardendo, queimando por dentro, te deixando o gosto de quem quer mais. Sou a fé do jogo, água no fogo, a comida e a bebida que te satisfaz. Sou a brasa ardendo, queimando por dentro, te deixando o gosto de quem quer mais. Sabor temperado do seu amor, sou a luz que brilha no seu despertar. Do seu suor que corre sou o sabor e me torno nele seu navegador. Sentindo o seu cheiro a me alucinar. Só das suas curvas escuto tranquilidade que o amor amor te traz. Sou a fé do jogo, água no fogo, a comida e a bebida que te satisfaz. Sou a brasa ardendo, queimando por dentro, te deixando um gosto de quem quer mais. Sou a fé do jogo, água no fogo, a comida e a bebida que te satisfaz. Sou a brasa ardendo, queimando por dentro, te deixando um gosto de quem quer mais. Sou a fé do jogo, água no fogo, a comida e a bebida que te satisfaz. Sou a brasa ardendo, queimando por dentro, te deixando um gosto de quem quer mais. Aí foi pra você esta seleção imperdível que nós preparamos com muito carinho, hein? É música sertaneja da melhor qualidade. Você, claro, você só confere aqui no nosso Brasil Caboclo, viu? Um programa feito com muito carinho para você que não perde tempo, para você que tá aí sempre acompanhando a gente, você que nos ouve na chácara, no sítio, na cidade, na fazenda, enfim, onde você estiver, o nosso abraço, nosso carinho, o nosso muito obrigado pelo carinho e pelo rádio ligado, viu? Eita, tem feito frio esses dias, né, gente? Tá meio bravo, né, o tempo? E a nossa garganta vai indo embora, né? É, então, aí aquela poeira, aquela coisa toda, não é brincadeira não, né? Mas é o seu Brasil Caboclo nesta manhã. O nosso carinho, o nosso abraço a todas as emissoras que retransmitem o nosso programa. E, claro, a gente fica muito feliz em saber que você está em nossa companhia. Claro, a gente está por aqui sempre trazendo para você o que há de melhor na música sertaneja, na música verde e amarela. Todo finalzão de semana aí, nesta madrugada, nesta manhã gostosa, você vai seguindo com a gente. E vamos chegando, vem chegando mais música para você aqui no nosso Brasil Caboclo. Eu tenho vontade de te mandar embora desta minha casa, te botar pra fora, esquecer de vez esta paixão maluca que me funde a cuca por amar você. Mas por outro lado, coração reclama, briga com meu ego e diz que te ama, e por nada do mundo quer perder você. Nós somos amantes de primeira linha, se eu sou seu rei e você é minha rainha, o que há entre nós não dá pra esconder. Pois quando beijamos, o mundo inteiro para, os nossos abraços começam na sala, e então vamos pro quarto e amamos até o amanhecer. Nós somos amantes de primeira linha, se eu sou seu rei e você é minha rainha, o que há entre nós não dá pra esconder. Pois quando beijamos, o mundo inteiro para, os nossos abraços começam na sala, e então vamos pro quarto e amamos até o amanhecer. Brasil Caboclo. essa história. Já vivi esse momento, me feri, me machuquei, explodi meu sentimento. Não basta nessa história, antes que seja pior. Eu vejo um passado presente ao meu redor. Atrás de um sorriso, escondo solidão, e o amor marcado no meu coração. Estou perdido, tô magoado, tô sozinho. Essa falta de carinho, não sei onde vou chegar. O que que eu faço pra livrar dessa paixão? Por mais que eu tente, se torna impossível. Eu encher a cara não faz parte do meu jogo. Vou buscar um algo novo. Sorriso, escondo solidão e o amor marcado no meu coração. Estou perdido, tô magoado, estou sozinho. Essa falta de carinho, não sei onde vou chegar. O que que eu faço dessa paixão? Por mais que eu tente, se torna impossível. Eu encher a cara não faz parte do meu jogo. Vou buscar um algo novo que queira me amar. O que que eu faço pra livrar dessa paixão? Encher a cara não faz parte do meu jogo. Vou buscar um algo novo e queira me amar. E queira me amar. Brasil Caboclo. Passo, ninguém passa. O Brasil Caboclo. Hoje eu saí de casa com vontade de dançar. Quero esfregar nas moças e amor ao levantar. Agora aqui no bailão tá o maior barulhão e a Omara tá gritando: essas moças é um tesão. Caba não, mundão, caba sim que é bom. Caba não, mundão, caba sim que é bom. Caba não, mundão, caba sim que é bom. É o baile do cabalão, mundão, caba sim que é bom. Eu já entrei na roda e hoje o pau vai quebrar. A mulherada é gostosa e tem mulher pra danar. O bailão tá bom demais e o sanfoneiro é lascado. Toca tudo que pedir pra ver o povão excitado. Caba não, mundão, caba sim que é bom. Caba não, mundão, caba sim que é bom. Caba não, mundão, caba sim que é bom. Eu já entrei na roda e hoje o pau vai quebrar. A mulherada é gostosa e tem mulher pra danar. O bailão tá bom demais e o sanfoneiro é lascado. Toca tudo que pedir pra ver o povão excitado. Caba não, mundão, caba sim que é bom. Caba não, mundão, caba sim que é bom. Caba não, mundão, caba sim que é bom. Caba não, mundão, caba sim que é bom. Caba não, mundão, caba sim que é bom. Caba não, mundão, caba sim que é bom. E foi aí esse bloco musical bonito, hein? Essas canções maravilhosas que vocês conferiram conosco aqui no nosso programa. E tá na hora da gente tomar o nosso primeiro café. O nosso primeiro cafezinho adoçado com rapadura. E daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais saudade do sertão pra você aqui no Brasil Caboclo. Brasil Caboclo. E nós já estamos de volta com o nosso Brasil Caboclo, nesta manhã gostosa, neste final de semana, mandando um abraço carinhoso a você que está nos ouvindo, você que já estava com o rádio ligado e você que ligou o seu rádio agora. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela sintonia, pela preferência. Obrigado, meus amigos, por estar com a gente, tá bom? Vamos seguindo aqui, trazendo sempre o que há de melhor na música raiz, na música verde e amarela. Vem chegando mais música do sertão pra você matar a saudade com a gente aqui no nosso Brasil Caboclo. Que una paloma, yo volaría en busca de tu amor. Le pediría a las nubes que me ayudaran un poco, que me dijeras por dónde volabas tú. Thank you. te arei. Fomos felizes juntos sin separarnos. Fueron testigos cielo, sol y mar. Hoy que se dan a un recuerdo triste por ser tan lejana, ecos de un tímpanas de amor. Paloma blanca vuela, díselo tú que volveré. Dile que ya no estará tan sola, que nunca más Brasil Caboclo, o programa do homem do campo. Eu queria conversar com Jesus no infinito. Sei que Ele está ouvindo minha voz e o meu grito. Santo Mestre, não esqueças que o povo precisa de ti. Muita gente te esqueceu, Jesus, porém eu não te esqueci. Meu amor por ti é grande, amor igual nunca foi visto. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Jesus Cristo. Meu amor por ti é grande, amor igual nunca foi visto. I love you, I love you. I love you, Jesus Christ. Meu amor por ti é grande, amor igual nunca foi visto. Eu te amo, eu te amo, Jesus Cristo. Amor por ti é grande, amor igual nunca foi visto. I love you, I love you. I love you, Jesus Christ. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Música. por teu amor que suspiro. Amor, sem teu amor, minha vida não é viver. Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Não é fácil esta vida que vivemos, pois não podemos nem sequer dialogar. Já não podemos discutir nossos problemas, porque você se obrigou a trabalhar. O nosso horário é completamente oposto e nem permite nossos beijos de ternura. Quando eu chego, já se encontra no trabalho. Nosso destino é igual o sol e a lua. A diferença é que os astros se encontram em tempos determinados que a ciência nos programa. Enquanto a nós uma vantagem ainda existe, porque o nosso eclipse é todos os fins de semana. Nosso afeto, nossos filhos são carentes, praticamente criados com os avós. O que seria se não fossem os velhinhos que com carinho cuidam deles para nós? Durmo de dia para trabalhar à noite, dorme à noite para trabalhar de dia. somente nos fins de cada semana que conseguimos reunir nossa família. A diferença é que os astros se encontram em tempos determinados que a ciência nos programa. Enquanto a nós uma vantagem ainda existe, porque o nosso eclipse é todo fim de semana. São os sucessos do sertão, são as músicas sertanejas que você vai acompanhando com a gente, que você vai ouvindo o nosso programa e, claro, muito feliz nós estamos aqui trazendo sempre para você o que há de melhor na música sertaneja, na música do sertão verde e amarela. Nesta manhã gostosa, nesse finalzão de semana, você que está trabalhando ou você que está se preparando para trabalhar, ó, tem que trabalhar, velho, não é fácil não. Vai chegando aí as contas, você tem que pagar, viu? Não tem jeito, a conta não espera. Aí, negativa você lá, você tá dentro d'água, né? Você não compra mais nada, não é verdade? É, filho, não é brincadeira, não. Enquanto tem uns aí que tem muito, outros tem menos, né? Infelizmente, não tem jeito. É, o país é dessa maneira, não tem outra solução. Bom, vamos trazer mais música pra fechar a primeira hora do nosso programa? Então vamos continuar com música aqui no nosso programa. É a única coisa boa que a gente tem para oferecer para você. É música para matar a saudade. Lá na casa da fazenda onde eu vivia, numa manhã de garoa e de céu nublado, achei no chão do terreiro uma sementinha. Pensei logo em plantá-la no chão molhado. O tempo passou depressa e a mocidade chegou como chega a noite ao cair da tarde. Veio morar na fazenda uma caboclinha, graciosa, bela e meiga e na flor da idade. Iniciou-se um romance entre eu e ela, na sombra aconchegante de uma paineira. Dei a ela uma rosa com muita esperança, que eu colhi de um galinho daquela roseira. Marcamos o casamento para o fim do ano. Pra mim só existia ela e pra ela só eu. Pouco mais de uma semana pra o nosso idílio, a minha flor prometida doente morreu. Primavera, e plantei na sepultura de minha amada. Todas as tardes eu molhava com o meu pranto. A roseira foi murchando e acabou em nada. A chuva se foi embora e o sol ardente matou a minha roseira e secou meu pranto. Só não matou a saudade da caboclinha, pois eu vejo sua imagem em todo canto. Por isso é que vivo vivo longe da minha terra, seguindo a longa estrada de minha vida. Procuro viver sorrindo, mas no entanto eu choro ao me recordar, amada querida. O destino, como sempre, é caprichoso, é cheio de traições e de sonhos loucos, tal qual aquela roseira e a minha amada. Eu pressinto que também vou morrendo aos poucos. Você está ouvindo Brasil Caboclo. E lá vem João, de chapéu de palha, fazendo poeira no carreador. E lá vai Maria, enche a lata d'água, pra lavar os pés do trabalhador. E lá vem João, de chapéu de palha, fazendo poeira no carreador. E lá vai Maria, enche a lata d'água, pra lavar os pés do trabalhador. João chega em casa altivo e contente, igual um presidente, beija Maria. Enrola o cigarro, engole a cachaça, com a paciência que ninguém diria. João chama a lua e tira a cantiga, pra desafogar a sua paixão. E lá vai Maria lhe fazer carinho, só ela conhece aquele caboclão. E lá vem João, de chapéu de palha, fazendo poeira no carreador. E lá vai Maria, enche a lata d'água, pra lavar os pés do trabalhador. João olha o gesto de sua morena, que pisca e acena querendo carinho. E lá vai João, laça-lhe a cintura, beija com ternura e sussurra baixinho. João não se esconde das coisas da vida, mas nunca responde sobre o pensamento. Maria conhece o seu coração, que pode explodir a qualquer momento. E lá vem João, de chapéu de palha, fazendo poeira no carreador. E lá vai Maria, enche a lata d'água, pra lavar os pés do trabalhador. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Chorar se já voltei. Juro que também me arrependi. Juro pelo pranto que chorei. Para que brigar e desistir? vida. Por um simples desentendimento, saí, te deixei a solução. Brasil Caboclo. Brasil Caboclo. Sanfona chonada tocada de jeito, machuca. Sanfona goiana que tanto ouvi, me lembro de ti, dói meu coração. Recordo as noites saudosas e quentes, os beijos ardentes que tive de alguém. Me vejo de volta na tarde serena, como aquele moreno que foi o meu bem. Saudade que não me abandona é de uma sanfona chorando em Goiás. Sanfona chorada, não chore assim, tem pena de mim que sofro demais. E esta saudade que não me abandona é de uma sanfona chorando em Goiás. Chonado de uma sanfona, me lembra o moreno que foi meu amor. Sanfona chonada, não chore assim, tem pena de mim que sofro demais. E esta saudade que não me abandona é de uma sanfona chorando em Goiás. Sanfona chonada, não chore assim. E tá aí, meus amigos, nós já estamos aí fechando a primeira hora do nosso Brasil Caboclo, né? Já tá fechando a primeira hora, mas você fica ligado com a gente. Daqui a pouquinho tem muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo a segunda hora do nosso Brasil Caboclo, com músicas da melhor qualidade, o melhor do sertanejo para você. Nós vamos tomar mais um cafezinho adoçado com rapadura. Daqui a pouquinho a gente volta. Brasil Caboclo. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta para a segunda hora aqui do nosso programa, nessa manhã gostosa. Muito obrigado, viu, a você que está nos ouvindo, você que está acompanhando a gente. Olha, o nosso carinho, o nosso abraço a você que nos acompanha em todo o Brasil. Você que está ligado com a gente, muito obrigado, viu? Obrigado pela carona da audiência, obrigado aí pela sintonia, por estar com a gente, curtindo aí o melhor da música sertaneja, o melhor da música verde e amarela. Vem chegando mais saudade para você, mais música do sertão, aqui no Brasil Caboclo. Promessa pra que Deus mandasse chuva, pra crescer a minha roça e vingar a criação. Pois veio a seca e matou meu cafezal, matou todo meu arroz e secou meu algodão. Nessa colheita meu carro ficou parado, minha boia da carreira quase morre sem pastar. Eu fiz promessa que o primeiro pingo d'água eu molhava a flor da santa que estava em frente do altar. Esperei uma semana, um mês inteiro. A roça tava tão seca, dava pena a gente ver. Olhava o céu, cada nuvem que passava, eu da santa me lembrava, pra promessa não esquecer. Em pouco tempo a roça ficou viçosa, a criação já pastava, floresceu meu cafezal. Fui na capela e levei três pingos d'água, um foi o pingo da chuva, dois caiu do meu oiá. As melhores músicas você ouve aqui, Brasil Caboclo. Fiz uma viagem imagem linda para mim. Ficou marcante na reserva Jaburu pra baixo do bandeirante. Eu tive tanta surpresa, posso afirmar com certeza. Lá eu vi que a natureza vale mais do que diamante. Raposa e jabuti andando pelos trilheiros e nas várzeas verdejantes vi malhadas de galheiro. Lago cheio de pirarara e eu vi bando de arara. Muita paca e capivara comer milho no terreiro. Vi socó de asas longas sobrevoando macio, meio metro por cima d'água fazendo a curva do rio. Todo mundo se encanta de ver tanta garça branca com sua beleza e panca cobrindo o céu cor de anil. Nesse paraíso é grande minha vontade, quem não foi não te conhece, mas pra quem foi tem saudade. É o lugar mais bonito, tem beleza do infinito. Doado por Doutor Tito, é o patrimônio da humanidade. As melhores músicas você ouve aqui, Brasil Caboclo. Jamais terei minha terra pequenina, porque sei que em cada esquina só teria desenganos. Mas não me esqueço do garimbo dos coqueiros e dos velhos companheiros dos saudosos 9 anos. Me lembro sempre do Josias e Anterino, Aguinaldo e Noraldino, Desidério e Rafael. Ai, quem me dera se mudasse meu destino, se voltasse a ser menino lá no meu Coromandel. Mas como posso me rever minha cidade, se nas ruas da saudade meus amores não terei? Se lá no alto, na casinha tão branquinha, não está minha mãezinha, pois sem ela já fiquei. E nas novenas de Santana padroeira, já não há o Zé Ferreira com a bandinha a tocar. E nesse instante, meu Coromandel querido, baixa os olhos comovido, pra ninguém me ver chorar. A

Muito bem, meus amigos, é o Brasil Caboclo trazendo pra você o que há de melhor na música sertaneja, verde e amarela. Eita, coisa boa, né? A gente tá por aqui recordando os cancioneiros do sertão, as músicas que ontem foram sucessos e hoje só ficaram na saudade, só ficaram na recordação. O importante é isso, o importante é que nós vamos chegando lá, não é? Com certeza, com a ajuda de vocês a gente vai, senão não tem jeito, não é isso? Então beleza, então vamos lá, vamos trazer mais música bonita aqui no nosso programa. Tem música da melhor qualidade para você ouvir aqui no nosso Brasil Caboclo. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Minha casa é de caboclo, mas mora a felicidade. Encontrei a preferida, rainha da minha vida. Com ela eu sou tão feliz, assim o destino quis. No jardim do nosso amor nasceu uma linda flor. Com 5 anos somente, menina ficou doente, sofrendo uma grande dor. Em altas horas da noite mandei chamar o doutor. Eu mandei meu camarada lá em sua residência, de volta ao rapaz que se prender-me não podia. Eu fiquei desesperado, mandei de volta o empregado. Tirou nos pés o cavalo, tava trombões em estrada. Mas trouxe o doutor consigo, tirando a do perigo. Convidei pra pernoitar, me falou que tinha pressa, necessitava voltar. Vendo minha filha salva, fui com ele até sua casa. E tanta gente só vendo, dia estava amanhecendo. Eu disse a ele contente: Senhor, tem muitos clientes. Não é verdade, doutor? Vi nele profunda dor, suas lágrimas brotou, sem resposta me deixou. Fiquei suspenso no ar, pôs a mão em minhas costas, me convidou pra chegar. Quando entrei em sua casa e passei a compreender, triste surpresa eu tive quando vi, não me conti. Vi quanto o doutor sofria, tinha perdido uma filha. Quando os pesames lhe dei, franqueza também chorei. O doutor me agradeceu e depois me respondeu: mas o que vamos fazer? Eu fui salvar sua filha para cumprir meu dever. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Já se perde na distância uma lembrança bem quista. Parti com a minha infância num velho trem da Paulista. Saí para a Nova Sina, busquei caminho diverso. Mas hoje volto Campina, trazendo este meu verso. Veio o mercado, mandou para a cidade vizinha toda a ternura de um bando da saudosa andorinha. E a luta do passado, de que nunca me esqueci. Sobre o verde gramado, Ponte Preta e Guarani, cheirosa reminiscência, a bandinha, o lampião, jardim da beneficência, velha estátua de Camões, casa do velho teiado, ao pouco desaparece. Acompanhando o progresso, Campina que muito cresce. Cidade que nos ensina, entre nomes varonil, tu és o berço Campina, Carlos Gomes do Brasil. Eu te peço no abandono, minha querida cidade. Um cantinho pro meu sono, cemitério da saudade. Muito bem, minha gente, nós ouvimos aí esses sucessos do sertão, essas músicas maravilhosas, que eu tenho certeza que você adorou, que você ficou aí na sintonia, curtindo a nossa programação. E claro, gente, é um prazer muito grande nós estarmos em sua companhia. Vamos tomar nosso último cafezinho adoçado com rapadura? Daqui a pouquinho a gente volta para a última sequência do nosso programa. É, a gente vai aí, né? Vai trazendo aí as modas de viola, as músicas que marcaram época, que é pro pessoal matar a saudade aí. Enquanto o pessoal vai aí segurando a onda, né? A gente vai tocando o bar por aqui, não é verdade? Então vamos lá, o nosso último cafezinho adoçado com rapadura, daqui a pouquinho a gente volta. Brasil Caboclo, o programa do homem do campo. E nós já estamos de volta, meus amigos, aqui na sua emissora preferida, na sua emissora favorita, e você ouvindo o Brasil Caboclo nesse finalzão de semana, viu? Ó, que maravilha, ó, que beleza! Você só ligado com a gente, curtindo aí o melhor, não é isso? Então vamos lá, sem perca de tempo, vamos trazendo aí mais música, mais sucessos do sertão, pra você matar a saudade, aqui no nosso Brasil Caboclo. Que tarde volto da roça, e descarrego os cargueiros, eu solto a tropa no pasto, prendo o baio no potreiro, jogo milho pras galinhas, boto milho no chiqueiro, aparto todo meu gado leiteiro. Depois de todo o trabalho, eu volto pra descansar, e na soleira da porta eu sento pra cachimbar. Ali eu vou me perdendo, vendo as rolinhas voltar, pois moram todas comigo nas árvores do meu quintal. Deste bando de rolinho, só uma não quer ficar, é uma rolinharista que muito me faz penar. Esta rolinha que eu digo é a derradeira passar, deixando o ninho já feito pra noutro ninho ir posar. Se essa rolinha acabou, que passa pro meu caminho, quem sabe que neste rancho vive um caboclo sozinho. Rolinha, se tu quiseres, eu te darei meus carinhos. Um é pouco e dois é bom pra viver dentro de um ninho. se tu, rolinha malvada, soubesse a vida cruel que eu vivo só neste rancho, sem carinho de mulher. Rolinha em forma de gente que passa pro meu sertão, as de cair no laço que eu fiz no meu coração. Programa Brasil Caboclo, só as melhores. Deus, é muita pancada num peito só. Minha vida não é vida, é uma tormenta. A marreta do desprezo é tão pesada. A pedreira do meu peito já não aguenta. Martelo do desengano está na mão da paixão. Bate o prego da saudade no meu pobre coração. Nas cordas da falsidade me amarrei de pé e mão. Nas grades do sofrimento só recebo solidão. Meu Deus, é muita pancada num peito só. Minha vida não é vida, é uma tormenta. A marreta do desprezo é tão pesada. A pedreira do meu peito já não aguenta. Muito tempo estou preso na ilha da judiação. De um lado só tenho mágoa, do outro desilusão. Pelas mãos da hipocrisia foi levado ao paredão para ser executado com balas ingratidão. Meu Deus, é muita pancada no peito só. Minha vida não é vida, é uma tormenta. A marreta do desprezo é tão pesada. A pedreira do meu peito já não aguenta. Meu Deus, é muita pancada no peito só. Minha vida não é vida, é uma tormenta. Seu dia começa bem melhor. Programa Brasil Caboclo. Essa é uma de muitas histórias que acontecem nesses bailes de barracas, baile de fazenda, esses bailes que vai até as tantas da madrugada. E eu estava numa dessa, bicho. Veja só o que aconteceu. Comprei uma sanfona bem desafinada. Gostava de tocar pra turma da pesada. Gostava de ver aquela moçada. O baile ia até de madrugada. A turma só dizia, isto é o fim. A sanfona do Meirinho só fazia assim. Para fum fum fum fum fum fum fum. Tiri tiri fum puri pau puri fum. Arranjei a namorada, por sinal muito bacana. Toquei sanfona pra ela mais de uma semana. Ela só dizia, você não me engana. Tocando seus bailinhos a preço de banana. A turma só dizia, isto é o fim. A sanfona do Arlindo só fazia assim. Para pam pum pum pum pum pum pum. Foi e fum, foi e fum. desses bailes que a gente estava tocando, chegou um cara por nome de João Bravo, chegou dando tiro, quebrou o lampião, e a turma na escuridão se mandou todo mundo. Ficou eu com a minha sanfona desafinada que dava dó. Aí o cara chegou pra mim e falou assim: ah, por menino, se tu não tocar um forró direitinho, eu furo o forro dessa sanfona. Nessas alturas chegou o italiano. O italiano era o dono do baile. Aí ele falou assim: sanfoneiro cachorão, toca uma mazuca pra mim dançar com a minha rosa que tá afinadinha. Se você não tocar, eu vou te dar uma puretada na cabeça em piastrão. Mas o mineiro, quando chega no fandango, ele põe pra quebrar. E o mineiro estava com a namorada. Aí ele chegou pra mim e falou assim: uai, senhor, será que não precisa aprontar um reclasse nesse trem? Eu era afamado em toda aquela zona só porque tocava na minha sanfona. Um dia apaixonei por uma dona, fiz uma briga danada e virei uma azeitona. A turma só dizia: isto é o fim. A sanfona do Zé Bétio só fazia assim: para pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Eu sei que todo mundo gosta de curtir uma boa e vai curtindo um baile. Nesse baile ele dança qualquer ritmo. Mas nessas alturas chegou o gaúcho. Chegou arrastando a espora, quebrou o chapéu na testa e falou assim: não te estique que a cama é curta e não te entregue nem que caia as carças, tio. Mexer com o gaúcho é cutucar o diabo com a vara curta. Me toque um vaneirão, senhor. Bom, gente, eu quero deixar aquele abraço para vocês. Agradeço os aplausos, o incentivo, o calor, o carinho de vocês para com a gente. E eu vou me mandar, bicho, porque a sanfona minha continua com fole furado, desafinada que dá dó, e faz igualzinho um jegue, igual um jumento. Preste atenção, olha. Por que que não veio ontem? Ontem. O programa do sertanejo Brasil Caboclo. Aqui você acorda no clima do campo. Brasil Caboclo. Caboclo. Vivo do calor dos teus abraços, meu amor. O que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem o canto da cigarra, a saudade desamarra, meu destino é sofrer. Viver dia e noite sem os beijos teus, sinceramente não vai dar pra suportar. É como se de repente me faltasse o próprio ar. Sei que o ciúme em mim fala mais alto, mas meu benzinho, quero agora o teu perdão. Você sabe que meu peito não aguenta solidão. Meu amor, por caridade, não me deixe mexe na saudade, não me faça padecer. Porque você foi embora, se até minha viola sente falta de você. Vivo do calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem o canto da cigarra, a saudade desamarra, meu destino é sofrer. Viver dia e noite sem os beijos teus, sinceramente não vai dar pra suportar. É como se de repente me faltasse o próprio ar. Sei que o ciúme em mim fala mais alto, mas meu benzinho, quero agora o teu perdão. Você sabe que meu peito não aguenta solidão. Amor, por caridade, não me deixe na saudade, não me faça padecer. Porque você foi embora, se até minha viola sente falta de você. É isso aí, meus amigos, estamos aqui no Brasil Caboclo, já pertinho do final do programa, né? Já daqui a pouquinho, já é hora da gente ir embora. Mas ainda tem mais um pouquinho, dá pra gente tocar um pouquinho mais de música pra você que nos ouviu até agora, pra você que tá ligado com a gente ainda. Nosso muito obrigado, nosso carinho, o nosso abraço, tá? Olha, vamos trazer a última sequência? Vamos trazer as últimas do nosso programa? Daqui a pouquinho a gente volta pra deixar aquele abraço pra você que está curtindo o nosso Brasil Caboclo. Como dói meu coração, Deus meu Pai, meu guardião, frente a Ti eu me humilho. No trabalho fiz de tudo para pagar os estudos e formar os meus dois filhos. Minha filha que mais amo, ser juiz era seu plano, tudo foi um desprazer. Essa história que lhes digo foi que aconteceu comigo. Você, pai, cuidado, amigo, não deixe lhe acontecer. Mandava mensalidade pra pagar a faculdade, tudo foi com muito amor. Molhava minha camisa pra ver a filha juíza e um filho promotor. Minha esposa já doente, trabalhando honestamente, Deus levou aos seus cuidados. O seu último pedido me disse meu bom marido: vá ver os filhos queridos, quem sabe já estão formados. Pensando somente neles, fui encontrar-me com eles, embora fosse distante. Promotor não encontrei, meu filho amado era um rei, mas o rei dos assaltantes. Perguntei por minha filha, me disseram siga a trilha, esse jogo um pai não joga. Não vi nenhuma juíza, porém vi uma rainha, pra infelicidade minha, uma rainha das drogas. caminhos pequeninos, disse o rei divino, palavras que nos confortam. Pai e mãe choram suas dores, as drogas causam horrores, espinhos e poucas flores de um caminho quase sem volta. Brasil Caboclo. Saí de Trindade, pra Minas Gerais. Eu e mais 10 boiadeiros, cortando as estradas no chão de Goiás. Passamos por Sussuapara, Piracanjuba, nós fomos posar. E de manhã bem cedinho, fizemos a contagem pra continuar. Fazendo sinal, Juca Moreno e Sedante, o cavalo berrante, o gado escutar. Em Barrinho e Goiatuba, fecharam o comércio, foi pra nós passar. Com 1.500 cabeças, eu ia rasgando sem me atrapalhar. Querendo arribar, eu gritei pra piãozada, na primeira guarda, vamos descansar. Ali fizemos a posada, na minha boiada, poder se animar. E no outro dia rompemos, em Copaciguara, nós fomos parar. Deixando Goiás com 1.500 cabeças, cortando as estradas de Minas Gerais. Chegamos em Turubaté, o Chico Zezé e seu capataz. O gado nós entregamos e depois voltamos pro chão de Goiás. Brasil Caboclo. Eu já não posso esconder a minha mágoa. Meu coração revela todo o meu desgosto. Recentemente eu tenho os olhos cheios d'água e a tristeza estampada no meu rosto. Enquanto ela tem a glória desejada, eu tenho apenas o martírio de um fracasso. Enquanto eu choro a minha sorte mal traçada, talvez sorrindo ela esteja em outros braços. E meu delírio passo as noites sem dormir, o coração batendo forte no meu peito. Vejo na mente a sua imagem refletir. Enquanto ela tem de tudo que deseja, somente que eu tenho a fria brisa quando passa. Enquanto ela abraça outro, ele beija. Aqui sozinho, só desprezo me abraça. Enquanto ela está sorrindo de alegria, mostrando a todos o sabor da liberdade, abandonado eu contemplo em tirania os desenganos da minha infelicidade. Quem censurar a minha vida ignora o quanto é triste o desprezo de um amor. Sou obrigado para sempre ir-me embora, para não ver ninguém sorrir da minha dor. Sou obrigado para sempre ir-me embora, para não ver ninguém sorrir da minha dor. É isso aí, meus amigos, infelizmente acabou, né? Mas olha, nós ouvimos muita música bonita, muita música gostosa aqui no nosso programa, e eu tenho certeza que você que esteve com a gente ficou aí ligado e recordou muita saudade, muita música bonita que nós tocamos aqui no Brasil Caboclo deste final de semana. Bom, meus amigos, vamos indo embora, agradecendo você pelo carinho, pela sintonia, pela preferência e, claro, é muito prazeroso para nós sabermos que vocês estiveram conosco em mais este finalzão de semana. Semana que vem a gente volta, neste mesmo horário, para mais um Brasil Caboclo e, com certeza, mais sucessos do sertão para a gente matar a saudade. Meus amigos, um excelente final de semana para todo mundo. Uma semana muito feliz para você, de muito trabalho, muita alegria e muita prosperidade. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida lhe proteja e, claro, possa trazer sempre para você união, felicidade e trabalho. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Brasil Caboclo, o programa do homem do campo.